Ter a posse, ter o controle do jogo, nós precisávamos de gol, cara. A gente precisava de gol e a gente tentou. É o que eu falo assim, a gente buscou de todas as formas poder fazer isso, fazer que a equipe tivesse ainda mais rendimento ofensivo. Tivemos algumas situações boas, assim, muito pouco a gente não consegue fazer o gol, mas infelizmente a gente não conseguiu. Quem é que fez a diferença hoje no jogo? O nosso goleiro ou o goleiro do Atlético? Hein? Pois é. No jogo contra o Mirassol, quem que fez a diferença? Foi o nosso goleiro ou foi o goleiro deles? Quem é que fez as defesas mais inacreditáveis? Então, assim, não falta repertório. A gente finaliza, cara. A gente tenta, né? A gente tem... Você pode pegar aí vários jogos em que o goleiro adversário foi o melhor do jogo, às vezes. Ele que foi determinante. Então, assim, é claro... Do nosso lado, talvez, falta de eficiência, mas há do outro lado também alguém que está fazendo a diferença. Então não está faltando repertório. O jogo nessa fase agora são jogos difíceis. Na grande maioria dos jogos, a gente cria muito mais do que o adversário. Se a gente criou 5, o adversário criou 2, 1. Porque a competição é assim. A competição está chegando, está afunilando, está todo mundo naquele momento. O tempo de treinamento na pré-temporada, no primeiro semestre, ele faz mais diferença do que agora. Agora você não consegue modificar padrões. Está todo mundo já numa descendente em termos técnicos, físicos, de todos os aspectos, porque é uma temporada de 38 jogos, nós vamos bater aí quase 70 jogos. Então não é o treinamento. Agora é muito mais importante a gente deixar o atleta recuperado e pronto para o próximo jogo. Né? Não é porque tem acúmulo de jogos, mas é o acúmulo da temporada. O que tem refletido muitas vezes, assim, em alguns erros, alguma coisa, é um acúmulo de temporada, de desgaste, que a gente tenta minimizar, mas muitas vezes a gente não consegue. Em futebol tudo é possível. E quantas derrotas nesses 14 jogos? É que só pega uma parte, a gente também perdeu pouco. Se a gente é uma das equipes que menos perde no campeonato. Então, empata muito, infelizmente. Um dos que menos perde, mas empata. Infelizmente, a gente está... E como eu falei com você, a gente está jogando para vencer. Mas se tivesse que ter um vencedor hoje, seria quem? O Atlético? Não, eu acho que é o Sport. Isso pode, pelo menos, 2 grandes defesas do goleiro deles. Então, a gente está buscando. E nós jogamos futebol. Futebol, tudo pode acontecer. Tá? Então, por isso que a gente tem que acreditar, e eu sei que está muito difícil, está muito complicado, mas a gente não vai jogar a toalha, não. Vamos até o fim. Com relação ao ataque, já foi o Love, mas caiu de rendimento. O Diego Souza tem um problema físico que a gente entende, né? A dificuldade. Só me desculpa um pouquinho, assim. A questão do Diego, muitas vezes vocês não entendem, entendeu? Porque vocês colocam como uma coisa que tem que jogar, e a gente que está no dia a dia, a gente tem... observado. Uhum. Então, assim, a gente estava com o maior cuidado, né? Porque, né, a gente começou de alguma forma a fazer com que o Wagner perdesse um pouquinho daquela confiança. Acho que ele entrou muito bem hoje, entrou ligado, entrou jogando, tentando as jogadas, fez um cruzamento que por muito pouco o Facundo não chega ali e faz o gol. Então, assim, é importante que a gente também reconheça que há de vocês também uma vontade em cima de uma titularidade, né, que a gente tem conversado, né, para ver o que a gente pode fazer. Bom, eu vou falar por mim, a gente entende a parte física do Diego Souza, mas enfim, nessas mudanças dá para contar de repente, como o senhor está colocando, de tudo, Fabrício Daniel, que vem com uma parte física boa, tem um bom chute, é um cara de área, tem altura, de repente nos próximos confrontos. O Fabrício não é um centroavante, né? Ele pode até fazer a função, mas não é um centroavante. Ele é um jogador de lado, um segundo atacante, mas ele não é um jogador de área, assim, né? Então, a gente tem tentado, e claro que pode vir alguma modificação nesse sentido. Como trazer de volta essa confiança para conquistar o acesso? Cara, assim, a situação é bem delicada, mas desde o início eu falei assim, a Série B tem 4 campeões. Você pode ver que todos 4 vão comemorar, e às vezes quem é quarto comemora mais do que o primeiro, na última rodada. Então, nós temos título, sim, para poder disputar. E nós queremos esse acesso e vamos lutar até o último momento, porque, como eu falei, é futebol. E futebol não surpreende. Na nacionais e internacionais. O Botafogo empatou com o Bragantino em 2-2 em Bragança Paulista e pela primeira vez desde a terceira rodada dormiu fora da liderança do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o ainda técnico Lúcio Flávio lamentou o resultado, mas reforçou que o título ainda depende somente do clube. Botafogo está muito perto de anunciar Thiago Nunes como novo treinador e Lúcio Flávio deixará o comando da equipe. Este foi o último jogo do então treinador, que aproveitou para avaliar esta passagem pelo clube. Lúcio Flávio revelou que ainda não conversou com Thiago Nunes. Supermercado do Vale, qualidade e economia todo dia. Praça Rita Coelho e Cavaleiro. Quer receber notícias no seu celular e ficar sempre bem informado? Adicione o WhatsApp do Diário de Pernambuco e receba as principais notícias do dia gratuitamente. Mande mensagem para o nosso número e solicite já o seu cadastro. Telefone 819-9294-6830. Repetindo, 819-9294-6830. Não esqueça de armazenar este número no celular também. Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Nesta quinta-feira, tem confronto internacional no Som da Clube. Estádio Metropolitano de Barranquilla, Colômbia e Brasil, eliminatórias da Copa. Futebol campeão. Seleção Canarinha, buscando vencer mais uma vez nas eliminatórias. Rádio Clube. Nesta quinta-feira, direto de Barranquilla, na Colômbia, tem Colômbia e Brasil, às 21h. Sem clube não há futebol. Quem fix sempre joga fácil. www.infinitybet.com. Faça seu jogo. Fácil Pneus, tudo de pneus em um só lugar. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Vem aí, mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Resenha Esportiva, Bola ao Centro. Aqui começa a história da radiofonia esportiva brasileira. Vai começar. Bola ao Centro. Bola ao Centro, com os campeões da bola. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece com o seu clube. No futebol nacional, internacional e nos esportes mundiais. Resenha Esportiva, Bola ao Centro, dos campeões da bola. João Batista Nascimento. Meio-dia, 5 minutos na capital pernambucana. Torcedor brasileiro, boa tarde, forte abraço. Começando o Bola ao Centro com os campeões da bola desta segunda-feira. Hoje, você conferindo comigo, 13 de novembro de 2023. A partir de agora, na Centenária do Brasil. Manchetes do Bola ao Centro, Rádio Clube Esporte Náutico, Santa Cruz. Repúblicas Independentes do Arruda, para destacar o tricolor por completo, Irandildo Silva. Ontem no Arruda tivemos a aclamação. Bruno Rodrigues é o novo presidente do Clube Coral para o próximo triênio 24-26. E ele fala com exclusividade aqui no Canhão do Nordeste. Sem clube não há futebol. Depois de anunciar a demissão do técnico Zé Ricardo, Cruzeiro tem na agenda o nome de Vanderlei Luxemburgo, 12-6. Náutico! Eladio de Barros Carvalho, Clube Náutico Capibaribe, Manchetes, Timbu, Osmar Cordeiro. Um pouco mais de 60% dos votos totais, Bruno Becker vence as eleições alvirrubras e se torna o novo presidente do Clube Náutico Capibaribe. Agora aqui no Som da Clube, no Som da Pioneira, vamos ouvir as primeiras palavras de Becker e de Tatiana Roma, falando após a vitória da chapa Todos pelo Náutico. Sem clube,

Nascimento. Voltando com você na Clube de Pernambuco, Bola Centro com os campeões da bola desta segunda-feira, destacando tudo do nosso futebol, às 12 horas, mais 12 minutos. Santa Cruz! Começando pelas Repúblicas Independentes do Barruda, vamos saber das novidades do tricolor Iranildo Silva. Boa tarde para você, um grande abraço ao amigo ligado aqui no Canhão do Nordeste, a Super Rádio Clube de Pernambuco. O Santa Cruz ontem aclamou Bruno Rodrigues como novo presidente da Cobra Coral. O presidente toma posse no próximo dia 20 e daí por diante vai começar a trabalhar a equipe coral. Segundo o próprio presidente Bruno Rodrigues, dois já estão sendo contactados. Um treinador, que pode ser Itamar Schulli, e o executivo de futebol, que pode ser Dani Moraes. Os dois estão conversando e já em conversas bastante adiantadas. E o Santa Cruz vai ter que contratar jogadores para montar a equipe para o dia 7 de janeiro. Vamos ouvir a entrevista que fiz com exclusividade com o presidente coral, Bruno Rodrigues. Presidente, entre todos os desafios que o senhor vê na sua vida pública, esse de assumir o Santa Cruz num momento como esse, o time está em recuperação judicial, folhas atrasadas, na porta de uma SAF, porque assumir o Santa Cruz hoje não é fácil para ninguém, nem para o senhor, nem para ninguém, pela história que tem o Santa Cruz, não é. Vai ter que ter alguém investindo. Enquanto não chegam esses investidores, o senhor já pode classificar isso como o maior desafio da sua vida pública? Sem dúvida alguma, é o maior desafio disparado de minha vida pública e pessoal. Mas eu estou muito animado, estou otimista, mesmo sabendo das dificuldades que o clube passa hoje. Realmente é o momento mais difícil do clube, o momento mais difícil, inigualável. Primeiro, como você acabou de falar, pelos débitos acumulados, né? Até folha de servidores atrasado. O futebol, a gente não tem um time sequer, não tem um técnico, né? Então isso tudo, e além de tudo isso, a gente está em RJ, recuperação judicial. Então isso tudo nos leva a uma situação que eu diria quase caótica. O que eu posso lhe falar é que o nosso grupo está muito unido, a gente tem algumas questões que já começamos a tratar, tanto no futebol, né, porque nós temos um desafio no dia 7 de janeiro, que é a montagem do clube, a escolha de um técnico, do executivo de futebol, enfim. São desafios, aquela coisa, a gente vai ter que trocar o pneu da bicicleta andando. Mas eu tenho convicção que a gente vai conseguir superar esses problemas. Primeiro porque a gente tem a possibilidade de fazer uma grande SAF. Só que essa SAF não vai ser agora, né? Isso vai demorar um tempo e vai ser um processo muito duro e árduo. Então, justamente esse período, né, entre o momento atual e a SAF, onde nós vamos chegar, é que, na minha visão, é o maior desafio. É manter o time em pé, um time ganhador, né, com a folha enxuta, mas que seja possível de administrar e pagar em dia. O que eu disse a todos os nossos servidores e também ao nosso pessoal de futebol e a quem vem assumir, é que a gente vai fazer uma coisa enxuta, mas desde que a gente possa pagar em dia. Então, estou muito otimista com essa possibilidade de retomada do clube, né? A nossa diretoria está muito unida, muito coesa, e temos, como eu lhe dizia, o desafio do CT, o desafio do estádio, a questão patrimonial, a parte de investimento na base, enfim, tudo é para ontem. Mas eu acho que o enredo será o melhor possível dentro dessa unidade que nós conseguimos construir. O senhor falou de base e também do estádio José do Rico Maciel. O último orçamento feito por alto, é necessário um investimento de 50 milhões para reestruturar o José do Rico Maciel. O senhor está sentando na cadeira hoje, talvez não saiba de todos os problemas ainda, mas o anel superior, que fica ao lado do canal, lá na quadra, ele tem um furo na arquibancada. Assim como foi lá em Salvador, no Bahia, né? Começou com furo, depois caiu um pedaço. A parte atrás da barra que fica do canal, ela tem um afundamento que já foi recuperado lá atrás e voltou a acontecer de novo, né? A reestruturação, reestruturar o gramado, que tem que passar por um processo todinho de reestruturar. O senhor já pensou que o Santa Cruz pode ficar o ano de 2024 sem atuar no José do Rico Maciel? Isso já passou pela sua cabeça? O que fazer daqui para frente? Olha, eu sei que cada dia que a gente avançar aqui vai ser um problema diferente que vai acontecer. Vamos cuidar de cada coisa no seu momento certo. Essa questão da patrimonial, a questão do investimento no estádio, é para ontem também. A gente só vai conseguir fazer algum paliativo com parcerias com o empresariado, com os tricolores, com grandes tricolores que poderão ajudar o clube. E a partir daí, tá? Depois desse paliativo, eu penso que só uma parceria com uma empresa privada para que a gente possa fazer também os investimentos e tornar isso aqui uma grande arena. Isso tudo é discussão. Por quê? Porque eu já coloquei para todos os nossos diretores, conselheiros, que vou ouvir todo mundo vai ter voz ativa aqui, tá certo? E vamos decidir em conjunto. Eu não vou tomar nenhuma decisão sozinho, vamos tomar adesão em conjunto, mas tenho convicção que pelo tamanho de Santa Cruz, pela imensa torcida, a gente tem todos os elementos para restaurar não só a parte patrimonial do clube, como também a parte financeira, a parte da base, que é muito importante. Eu dizia há pouco, o Santa Cruz revelou grandes nomes, né? Então, e a base parou, a nossa base parou. Então, se a gente não investir fortemente na base, a gente não vai conseguir concorrer com o sul do país, né? Nem até com o exterior. Então, o segredo do Santa Cruz, na parte de futebol, nesse momento, antes da SAF, é a gente investir forte na base do futebol. O presidente da federação, o doutor Evandro Carvalho, ele disse uma semana atrás, uma conversa comigo pelo aplicativo de mensagens, que o presidente, e depois ele até gravou uma entrevista falando sobre isso, que o presidente que fosse assumir o Santa Cruz, ele tem, no outro dia, já tem 1 milhão em caixa. Primeiro, para tentar resolver o problema das folhas atrasadas dos funcionários. Segundo, para começar a montar um elenco. O senhor já conseguiu esse grupo de empresários, essa quantia, para que no dia 20, no dia 21, já amanheça na conta do Santa Cruz esse 1 milhão? Veja, nós estamos abrindo várias frentes, né? Como eu lhe dizia, com grandes tricolores, grandes conselheiros, grandes amigos que sempre ajudaram o Santa Cruz. Você está me dando uma notícia excelente, né? 1 milhão no caixa dia 21. Eu vou torcer que dê certo e vou lhe cobrar isso. Se der certo, será uma grande vitória. Mas eu tenho certeza que a federação será uma parceira nossa. Evandro é um amigo, é uma pessoa responsável e sabe a dificuldade que a gente passa aqui. Você viu no dia de hoje a presença de Fred Oliveira, um ex-presidente da federação, alvirrubro inclusive, né? Alvirrubro, confesso, mas que ajudou nessas costuras no dia a dia da eleição, inclusive, de Santa Cruz, porque ele via também que não tinha como a gente sair dessa confusão se não fosse uma chapa única. Então, até ele mesmo ajudou, né? Então, eu não tenho dúvida que a federação irá ser uma parceira, eu, inclusive. Estou marcando aí, fazendo alguns contatos. Já conversei com o Mendonça Filho, deputado federal, com o Augusto Coutinho, com grandes lideranças tricolores. André de Paula esteve conosco hoje, ministro André de Paula. E nós vamos procurar a CBF, inclusive, nos próximos dias, tá? Procurar a CBF, procurar os órgãos que possam ajudar o Santa Cruz, os ministérios do governo federal, para que a gente possa efetivamente trazer algumas colaborações e ajuda e tentar, nesse momento, minimizar o problema de caixa da empresa, do Santa Cruz. Santa Cruz vai ter um time montado em quanto tempo? De contratações, porque hoje o Santa Cruz tem 4 jogadores no elenco, o resto é base. Quanto tempo o senhor acha que dá para fazer com esse caixa, com dificuldades, com todo esse processo de recuperação judicial? Com quanto tempo o senhor acha que pode montar um elenco, uma comissão técnica? Porque dia 7 o Santa Cruz já começa pelo fim. Ele começa o ano com uma decisão. Ele já decide no primeiro jogo, né? De trás para frente, já começa pelo fim. O senhor acha que em quanto tempo o senhor tem comissão técnica e elenco montado? Até segunda-feira a gente vai anunciar tanto o executivo de futebol como também o técnico, tá? Mas eu penso que nos próximos 15 dias, após a posse, a gente vai ter mais ou menos um retrato disso. Porque já estamos conversando com alguns clubes do país, onde nós temos relações pessoais de amizade, tá certo? Estamos conversando já com alguns atletas e tem muita gente boa aí, tá? No futebol, tanto aqui no estado como aqui na Redondeza, aqui no Nordeste e no Brasil. Então eu acho que o primeiro passo é o nosso técnico ser anunciado até segunda-feira, dia 20, e a partir daí a gente já montar o time. Eu não tenho dúvida que a gente vai disputar dia 7 de janeiro com um time montado, um time estruturado, apesar de pouco tempo, né, de treinamento, tá? Mas vamos disputar com todas as condições de passar para a próxima fase, que aí já pegaremos depois o CSA e não está definido, né? Ok. O Afogados foi campeão da Série A2. Aí tem o Decisão, que foi quarto colocado, tem o Vitória também. Há possibilidades de o Santa Cruz garimpar alguns jogadores que já estão treinando, jogando, já com ritmo de jogo, para esse elenco que será montado dentro dos próximos 15 dias, como você falou? Veja, eu não vou me antecipar, porque essa coisa do futebol, eu acho que o executivo de futebol é quem tem que comandar, e com a nossa diretoria de futebol, tá? Mas eu acho que nós temos grandes nomes aqui na região. Não tenho dúvida alguma que vamos montar um time competitivo para o dia 7 de janeiro, a gente está lá disputando contra o Altos do Piauí. Este Bruno Rodrigues falando aqui na Clube de Pernambuco, passo a passo, o Santa Cruz vai retomando a paz dentro do José do Rego Maciel. Sem clube, não há futebol. Santa Cruz, ligue 3412-0999. Você, torcedor, na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu prezado João Batista Nascimento. Vamos lá. Um abraço aí para a maior torcida do Brasil. E muita calma nessa hora. Ô, João, veja bem, eu não boto fé no que o cidadão falou aí, não boto fé nele não, sabe? Agora eu vou torcer pra dar certo, tá entendendo? Vou não, tô torcendo pra dar certo, entendeu? Sim. Ele falou, antes dele ser eleito, ele já tinha 500, ele falou aí no programa de Jorge Soares, que já tinha 500 mil reais guardado, porque se fosse eleito, os funcionários já iam começar a pagar. Em 2024, os funcionários já iam estar tudo, entendeu? Tudo com salário em dia, tá entendendo? Agora ele está dizendo que vai torcer para ter um milhão na folha no dia 21, então ele já tá com conversa, tá entendendo? Exatamente, né? Agora eu estou torcendo para dar certo, tá entendendo? Agora eu acho difícil, certo? Exatamente. João, um abraço, Jesus te abençoe. Um abraço, 12 horas, São Márcio, 22 minutos na capital pernambucana. Você curtindo o Bola Centro com os campeões da bola desta segunda-feira. E o Botafogo tropeça novamente. Segue o líder, mas diferente do que o torcedor acompanhou desde a terceira rodada do primeiro turno do Brasileirão, com o Botafogo absoluto na competição, é o Palmeiras que assumiu a ponta da tabela após vencer o Internacional por 3-0 no sábado. O time da Estrela Solitária até tentou recuperar o posto no domingo, mas após estar vencendo o Bragantino por 2-1 de virada no interior paulista, cedeu o empate nos acréscimos do confronto. Com o resultado, o time que reinava absoluto caiu para a vice, mas ainda depende apenas de si para conquistar o título por ter um jogo a menos que o agora líder Palmeiras. Mas para isso, o Botafogo precisa mudar o histórico recente. Nos últimos 5 jogos, foram 4 derrotas e 1 empate. Mesmo ainda não tendo sido anunciado oficialmente pelo clube, Lúcio Flávio já passou o bastão para Thiago Nunes, novo treinador do Botafogo. Todos são sabedores, conhecedores, vinda do próprio dono do clube hoje, né, que em razão de um acerto e a disponibilidade, né, do profissional em vir, ele começa a tocar agora a partir dessa semana, e eu acredito assim que vai encontrar um grupo muito forte, um grupo com potencial para a gente atingir o nosso objetivo, já que a competição ainda ela depende de nós, né? Os nossos jogos podem nos produzir situações daquilo que nós queremos, que é recuperação com vitórias e nos levar ao título. Outros dois clubes que ainda sonham com o título tropeçaram na rodada. O Grêmio perdeu em casa para o Corinthians por 1-0, caindo da segunda para a terceira colocação. Já o Flamengo empatou em 1-1 com o Fluminense no sábado e ainda terminou a rodada na sexta posição após vitória do Atlético Mineiro por 2-1 sobre o Goiás, afundado na zona do rebaixamento com 35 pontos. O Galo assumiu a quinta posição com 57 pontos, a mesma pontuação do rubro-negro carioca, que tem um jogo a menos. Na parte de baixo da tabela, o Vasco ganhou um alívio a mais com a vitória por 2-1 sobre o rebaixado América Mineiro, com um gol heróico do francês Payet, numa bela cobrança de falta aos 48 minutos do segundo tempo. O Cruz Maltino carioca ocupa a 15ª posição com 40 pontos, 2 a menos que o Santos, que empatou com o São Paulo em 0-0, e 2 a mais que o Bahia, o primeiro time fora do Z4. O tricolor baiano empatou com o Atlético Paranaense em 1-1 na Arena Fonte Nova. Quem abre a zona da degola é o Cruzeiro, com 37 pontos. A Raposa perdeu para o Coritiba no sábado por 1-0. O confronto foi marcado por uma lamentável briga de torcidas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa. Agora 12 horas, São Márcio, 25 minutos na capital pernambucana. Olha, correndo risco de voltar à disputa da Série B, o Cruzeiro analisa o retorno de um velho conhecido, a Toca da Raposa. O nome de Vanderlei Luxemburgo vem sendo comentado nos bastidores do clube como opção para assumir o posto de Zé Ricardo, demitido no domingo ontem. Portanto, aí, né, o Vanderlei Luxemburgo, no nome do Cruzeiro, para contratar o treinador, o Cruzeiro conta com a ajuda do empresário Pedro Lourenço, investidor que tem aportado dinheiro na SAF de Ronaldo, o ex-zagueiro Paulo André, um dos gestores da cúpula do Fenômeno, também está a cargo de tentar convencer Luxemburgo a voltar para a Toca da Raposa. 12:26. Náutico! Relato de Barros Carvalho, por inteiro, Clube Náutico Capibaribe, Osmar Cordeiro. Muito boa tarde aos amigos de Bola ao Centro, chegando aqui no Som da Clube, no Som da Rádio Pioneira, com os destaques alvirrubros, que já tem um novo presidente para chamar de seu presidente do Náutico do biênio 24-25, Bruno Becker, o advogado que venceu ontem as eleições alvirrubras por 60,25% dos votos válidos, ele que teve 934 votos contra 615, cerca de 39,67% dos votos válidos para a chapa de Alexandre Asfora, uma vitória que foi construída de ponta a ponta, dá para dizer assim, pela chapa da oposição. A gente que esteve ontem durante boa parte do dia apurando essas informações das eleições, vendo como estavam as parciais de votação dos torcedores sócios aptos a votar do Clube Náutico Capibaribe, e durante todo o dia a tendência foi se repetindo. O Bruno Becker sempre vencendo as parciais, com vantagens não tão grandes, mas sempre tendo uma vantagem que ia se consolidando e ia aumentando, e foi o que comprovou-se ao ser divulgada a apuração de forma oficial. 300 votos quase a mais teve Bruno Becker, cerca de 60-40 próximo disso, como informamos. Não há vantagem tão grande, mas uma liderança de ponta a ponta da oposição, trazendo a mudança para o Clube Náutico Capibaribe. Após 6 anos de uma gestão, agora temos a mudança com Bruno Becker e com Tatiana Roma. E o candidato e agora presidente do Clube Náutico Capibaribe, que vai assumir o Timbu para a gestão de 2024, Bruno Becker chega agora aqui no Som da Clube falando sobre essa sua gestão. Então, o primeiro sentimento é de gratidão. Segundo sentimento é de muito trabalho pela frente. A responsabilidade é grande, os desafios do clube são enormes. E de tranquilidade. Eu recebi de imediato, após o resultado, uma ligação do presidente Eugênio Braga, do vice-presidente Luiz Felipe Figueiredo, uma conversa muito cordial, pensando sempre muito no clube, já conversando sobre a transição. Então isso dá uma tranquilidade para a instituição. Então o sentimento é esse, de que o projeto vai seguir com a ajuda de todos, sem exceção. O Náutico precisa de todos, eu só não governo o clube, mas com a ajuda de todos a gente consegue realizar esse projeto. Foi uma campanha acirrada do ponto de vista eleitoral, de voto, os resultados mostraram o equilíbrio, mas mostra que o Náutico vem ao longo dos anos evoluindo e do ponto de vista institucional, maturidade institucional. Então é importante essa sinalização. Assim como eu falei, é do presidente hoje, que já recebeu a ligação, Luiz Felipe Figueiredo. Isso mostra a maturidade do clube e mostra que os projetos vão ser realizados, as pautas importantes estruturantes do clube vão seguir. É tudo com muita serenidade, com muito equilíbrio, muita firmeza, e a gente vai progredir, o clube vai progredir. Então, a gestão que vai, de fato, entregar o Náutico daqui a 2 anos no mundo moderno do futebol. Agora, até lá, uma gestão do diálogo, uma gestão de construir pontes e não muros, uma gestão de fazer o Náutico se reencontrar, e isso só com diálogo, conversas e seguindo essas pautas estruturantes. Imprescindível, Tati é uma pessoa que desde o início da campanha tem todas as qualidades para ser uma vice-presidente, vai ter papel importantíssimo em pastas específicas e, sobretudo, enquanto vice-presidente. É uma pessoa de minha confiança e que vai ter um papel fundamental nisso aí. Já vem trabalhando nisso, acredito que amanhã, mais tarde na terça, a gente já oficialize o nome da direção de futebol. Mas já vem trabalhando. O grupo que planejou o futebol, que vem desenhando esse projeto, já vem trabalhando há algumas semanas. E ao longo dessa, como eu disse, a gente vai começar a oficializar os nomes, tanto das vice-presidências, diretorias, quanto dos remunerados, inclusive do treinador executivo de futebol. Acredito que alguns jogadores a gente já divulga essa semana. E este foi Bruno Becker falando aqui no Som da Pioneira, no Som da Clube de Pernambuco, uma das primeiras palavras do agora novo presidente do Alvirrubro. E se a gente ouviu o presidente, também chegamos aqui no Som da Rádio Pioneira para ouvir rapidamente a vice-presidente alvirrubra Tatiana Roma. Necessariamente o futebol. Existe uma transição para o futebol e um trabalho para o futebol. Então essa é a primeira pauta. E a segunda, a gente vai, junto com todo mundo, saber como anda a SAF, que isso foi um compromisso nosso, e a partir dessa semana, e aí eu tenho que mencionar também, doutor Aloysio nisso, Bruno Becker, Luípe, né? Todo mundo conhece como Ip, Joaquim, todo mundo vai participar dessa transição para entender como está a SAF, como é que pode ser feito. Essas são as duas primeiras pautas. E esta foi Tatiana Roma falando sobre as prioridades alvirrubras nesse início de gestão desse processo de transição que vai ter nesses meses agora, final de novembro e dezembro, até a próxima temporada, onde se inicia de forma oficial a gestão do Becker e da Tatiana, mas já estão fazendo todo esse planejamento. Vice-presidências devem ser anunciadas no mais tardar amanhã, mas uma expectativa que hoje esse perfil já esteja completamente traçado e aí possam ter nomes já sendo divulgados das vice-presidências de futebol, jurídica, marketing, entre outras pastas. O Aloysio Xavier, que era o candidato da oposição durante boa parte do tempo, disse se colocar à disposição de Becker e de Tatiana Roma para contribuir com o que fosse possível, e também Alexandre Asfora, que era o candidato do outro lado da moeda, era o candidato que representava a situação alvirrubra. Ele perde as eleições, mas prontamente desmonta os palanques, um termo que se usa muito eleitorariamente falando, e o Alexandre Asfora diz que o importante agora é visar o Náutico unido, e esse é o principal ponto, todos lá alvirrubros, e visar um Náutico que possa caminhar para um futuro de mais sucesso, um futuro melhor. E ele também falou que gostaria de poder ajudar no que fosse possível e estaria à disposição também para contribuir com o Clube Náutico. Ontem também um dia de muita movimentação entre alguns ex-dirigentes alvirrubros que estavam lá, a maioria deles de fato apoiando a chapa da oposição, exemplos de André Campos, o próprio Aloysio Xavier esteve durante boa parte do dia, e vários ex-presidentes do clube que estiveram apoiando maior número a chapa da oposição. Já a chapa de Alexandre Asfora teve o apoio de Edno Melo, de Diógenes Braga, que apareceram logo cedo para confirmar seu voto. Mas o Diógenes, que logo após ter o resultado oficial da vitória de Becker, ligou para ele, como ele mesmo falou aqui no Som da Clube, destacando essa transição tranquila que teria o Náutico visando esse futuro, um futuro para já se planejar sobre o time da próxima temporada e já começar a vislumbrar, pôr a mão na massa para fazer esse alvirrubro dos aflitos ser competitivo no ano sem Copa do Brasil, que se fala muito de SAF, de recuperação judicial, com muitos desafios para essa gestão, mas com muitas ideias também para serem postas em prática. E sem clube, não há futebol. Agora 12 horas a mais, 34 minutos na capital pernambucana, e o Vitória volta à elite nacional. Após 5 anos, o Vitória disputará a Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. O acesso veio neste domingo após a equipe baiana derrotar o Novo Horizontino por 2-1 em jogo disputado no interior paulista. O Vitória precisa de apenas um empate no próximo sábado contra o Sport no Barradão para garantir o título inédito da Série B, com uma rodada de antecedência. O título pode até vir antes, na terça-feira. Para isso, o Vitória precisa torcer para tropeços de Criciúma e Juventude, que enfrentam Guarani e ABC, respectivamente. Após esses dois jogos, restarão mais 2 rodadas para o término do campeonato. 8 clubes brigam pelas 3 vagas restantes de acesso à Série A. Atlético Goianiense, com 61 pontos, Criciúma, Juventude e Sport Recife, com 60 pontos, Vila Nova, com 58, Novo Horizontino e Mirassol, com 57 pontos, e Guarani de Campinas, com 56. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa. 12 horas são mais 35 minutos na Veneza Brasileira. O atacante Douglas Santos, conhecido como DG, campeão da Série C pelo Amazonas, é acusado de agredir uma jovem durante uma festa particular em Belém, no último final de semana. Segundo o boletim de ocorrência, as agressões teriam começado após a vítima não aceitar as investidas do jogador. 12:35. Esporte! Vamos até a Ilha do Retiro para destacar por completo o rubro-negro pernambucano. O esporte em destaque, Thiago Silva. Muito bem, um abraço ao torcedor ligado aqui na Clube de Pernambuco nesta segunda-feira. Desejando uma boa semana a todos e a todas. Chegando com informações do Esporte Clube do Recife, que terá a semana cheia de treinamentos para o jogo do próximo sábado contra o Vitória da Bahia. Vitória que já é campeão da Série B, 69 pontos, já é o campeão da competição. Sport que se complicou no campeonato, agora a princípio não depende mais de si, tem mais esses dois jogos, vencendo as duas, chegando a 66, fica até com uma grande possibilidade de acesso. Mas é fato que o Sport não depende mais de si. Hoje mesmo tem dois jogos que o Sport vai ficar na torcida. O ABC joga em casa contra o Juventude, o ABC já rebaixado, as condições normais, a vitória do Juventude, né? Mesmo sendo fora. E aí seria um resultado ruim para o Sport. O Sport torcendo hoje por uma zebra. E o Criciúma joga fora de casa contra o Guarani. O Guarani tem 56, vencendo vai a 59, mas seria o melhor resultado para o Sport. Uma vitória do Guarani e a derrota do Criciúma, claro. Ou até um empate. Então o Sport hoje na torcida por esses resultados. Sábado, 17 horas, Barradão contra o Vitória e o último jogo na Ilha do Retiro contra o Sampaio Corrêa. Vencendo o Vitória, vai a 63 e aí vai para o jogo derradeiro, para o jogo da Ilha do Retiro, com certeza com casa cheia de novo, para vencer e provavelmente conseguir o acesso, porque acredito que com 66 o acesso deve acontecer. Técnico Enderson Moreira, fala conosco aqui em Bola ao Centro dessa situação após mais um empate, um jogo que o Sport, claro que o objetivo era vencer, na conta do Sport era vencer para ficar muito vivo rumo ao acesso, coisa que não aconteceu, foi o empate. E Enderson Moreira falou assim: a gente tem mudado, tem tentado outras formações, iniciar o jogo de outra forma. Era muito importante para a gente estancar um pouquinho a questão do número de gols sofridos. Todo jogo a gente estava sofrendo muitos gols. Então a gente buscou alternativa. Um jogo muito difícil hoje. A gente poderia ter saído com a vitória. Eu acho que o goleiro desse fez duas intervenções extremamente difíceis e que deram a eles aí esse ponto. E a gente está buscando alternativa durante tudo aquilo que a gente fez. A gente está tentando a toda rodada modificar padrão, modificar a forma, para ver se a gente consegue nessa reta final voltar a vencer, voltar a ter aquela energia que a gente sempre teve. Estamos todos muito chateados, a gente investiu muito para essa partida. E o que eu falei, assim, eu acho que o ambiente nosso hoje foi totalmente diferente de tudo que nós vivemos, né? Assim, muito apoio do início ao fim, a torcida foi fantástica, a torcida apoiou, a torcida o tempo todo incentivou, então houve uma modificação nesse sentido. Só que a gente não conseguiu fazer o gol, né? A gente poderia ter saído com o resultado, mas a gente não conseguiu, talvez ter um pouquinho mais de sorte também, uma em outra situação. Mas a gente, que eu falei assim, eu acho que que todos abraçaram muito, porque o mais importante agora, gente, é o esporte, não tem. Como eu falo com os atletas, assim, eu não quero saber quem é que vai fazer o gol, quem vai dar a vitória, quem é que. Importante a gente vencer e conquistar o nosso objetivo, né? Claro que fica cada vez mais difícil, mas tem jogo ainda. Nós temos 6 pontos para disputar e nós podemos, né, buscar essas vitórias, então a gente tem que acreditar até a última gota. A gente pode pecar por ter feito, pecar por não fazer, eu não vou pecar nunca. Né? O resultado não nos servia. Podia estar jogando bem, mas o resultado não nos servia. A gente tinha que arriscar. Com jogadores mais leves, jogadores que têm a capacidade técnica ali de poder definir, nós fomos buscando isso, porque não adiantava ter a posse, ter o controle do jogo, nós precisávamos de gol, cara. A gente precisava de gol e a gente tentou. Que eu falo assim, a gente buscou de todas as formas poder fazer isso, fazer que a equipe tivesse ainda mais rendimento ofensivo. Tivemos algumas situações boas, assim, muito pouco a gente não consegue fazer o gol, mas infelizmente a gente não conseguiu. Quem é que fez a diferença hoje no jogo? O nosso goleiro ou o goleiro do Atlético? Hein? Pois é. No jogo contra o Mirassol, quem que fez a diferença? Foi o nosso goleiro ou foi o goleiro deles? Quem que fez as defesas mais inacreditáveis? Então, assim, não falta repertório. A gente finaliza, cara. A gente tenta, né? A gente tem... Você pode pegar aí vários jogos em que o goleiro adversário foi o melhor do jogo, às vezes. Ele que foi determinante. Então, assim, é claro, do nosso lado, talvez, falta de eficiência,

Meus amigos e minhas amigas, ouvintes do Você Faz a Notícia, agora estamos mais cedinho aqui na Clube de Pernambuco, sempre de 5 às 7 da manhã. Você trabalhador, você dona de casa, estamos juntos, conto com sua audiência. Valdir Bezerra. O Diário de Pernambuco está com uma programação completa de conteúdo no seu canal do YouTube. O Diário de Pernambuco TV. Entrevistas sobre saúde, educação, política, economia, pets e muito mais. Inscreva-se já acessando o YouTube e buscando por Diário de Pernambuco TV. Não quer perder nenhum programa? Então clica também no sininho e ativa as notificações. Diário de Pernambuco. A vida com mais conteúdo. Rádio Clube, o som do futebol. Bate Bola, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Debatemos e discutimos todos os assuntos ligados ao mundo esportivo. As verdades, as mentiras, tudo o que acontece dentro e fora das quatro linhas do gramado. É debatido de segunda a sexta-feira com os campeões da bola, no Bate Bola da Clube. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, muito boa tarde. Parabenizar Bruno Rodrigues pela sua aclamação para ser o presidente do Santa Cruz no triênio 2024-2026. Todos nós sabemos da dificuldade muito grande que o Santa Cruz enfrentou nesse processo eleitoral, no verdadeiro puxa e encolhe, como diz um amigo meu no interior, e é que agora o Santa Cruz possa se concentrar no seu futuro. Eu compreendo, entendo e até posso dizer que acolho todas as queixas do torcedor do Santa Cruz, principalmente aquele que entrou ontem aqui no show de notícias com o comando de Jorge Soares, reclamando, aquele que diz que não ia querer mais saber do Santa Cruz, queria dar um tempo para voltar ao Santa Cruz. Teve até quem dissesse que ama o Santa Cruz e isso nunca deixará de acontecer, mas que ele iria dar um tempo, iria descansar um pouco. Isso foi dito aqui por vários torcedores do Santa Cruz Futebol Clube. Eu entendo a chateação, foi realmente um processo muito desgastante para todo mundo. Foi um processo onde o Santa Cruz sangrou a cada dia. E quem achava que a renúncia de Antônio Luiz Neto enfraqueceria Antônio Luiz Neto, ela não enfraqueceu, muito pelo contrário. Ele permanece forte no bastidor do Santa Cruz Futebol Clube e isso aí talvez tenha chateado alguns torcedores. O nome que ele quis foi o nome aclamado, agora, segundo a comissão eleitoral, atendendo todos os requisitos. É preciso também aqui parabenizar a atitude digna que o Wagner Lima, José Neves, esse grupo teve quando recebeu a informação de que Bruno Rodrigues teve a sua candidatura confirmada, teve a inscrição da sua chapa confirmada. Eles pensaram no Santa Cruz. Pelo menos, no final, alguém pensou no futuro do Santa Cruz Futebol Clube. Embora o grupo do Wagner Lima, do José Neves, do João Marcelo Neves e de tantos outros que estavam, né, na oposição e contrários ao nome de Bruno Rodrigues, e talvez nem tanto ao nome de Bruno Rodrigues e sim a todo o conjunto que está com ele, entenderam que o Santa Cruz Futebol Clube não poderia continuar sangrando, e se a questão fosse judicializada, o Santa Cruz é que sofreria, e evidentemente eles seriam apontados como os grandes culpados por uma dificuldade mais à frente, por uma eliminação precoce numa seletiva de Copa do Nordeste, por exemplo. Então, no final, alguém teve o bom senso. Agora, a grande dificuldade daqui para frente, primeiro é você saber se o Bruno Rodrigues vai terminar o mandato, porque os dois últimos presidentes não terminaram, né? Como será esta semana, já que a posse do Bruno Rodrigues será na segunda-feira que vem? Como vai se desenrolar essa semana? Realmente ele vai ter a condição de trabalhar? O grupo que está lá com ele, os diretores nomeados, vamos ver qual vai ser o comportamento. A gente sabe que oposição, ela é um tanto quanto inquieta, e nós também sabemos que é importante que se tenha oposição. Mas agora é preciso baixar a poeira, é preciso baixar a fogueira das vaidades e deixar o time do Santa Cruz respirar, deixar o trabalho do Santa Cruz fluir. É claro que a partir do momento que tiver o nome do técnico, por exemplo, evidente que ele não vai ser unanimidade. É claro que ele não vai ser. É óbvio que vamos ter críticas de torcedor, de oposição e etc. Mas isso é preciso também saber caminhar. Para isso é preciso saber também como o Santa Cruz vai ter tempo, vai ter prazo para respirar. Questão da SAF, é importante que tudo seja às claras. Eu entendo que vários sócios do Santa Cruz estão chateados, porque é o segundo presidente do Santa Cruz aclamado que ele não participa. Isso é muito duro, gente. Isso é muito duro num país que vive o seu gozo, que vive a sua tranquilidade do chamado Estado Democrático de Direito. Está em vigor o Estado Democrático de Direito no Brasil, mas o associado do Santa Cruz não tem direito de escolher o presidente. Então eu sei que isso machucou um pouquinho. Então você que está chateado, você que está de cabeça quente ainda, calma, pé no chão, tranquilidade, porque nós todos sabemos que você ama o Santa Cruz, e nós todos sabemos também que quando começar o campeonato, quando as vitórias começarem a surgir, você voltará às repúblicas independentes do Arruda. Mas quero ressaltar mais uma vez, entendo a sua revolta, acolho o seu protesto, mas também compreendo que em breve você que está chateado, você que está recluso, você que acha que já não tem mais o que fazer no Santa Cruz, eu sei que um dia você vai retornar. Também o nosso fraterno abraço ao Bruno Becker, pela eleição como presidente do Clube Náutico Capibaribe. Toda a sua chapa que foi eleita ontem na eleição alvirrubra, que foi coberta de tranquilidade, e isso foi muito bom. Havia uma certa tensão, né, no ar, com sempre a questão da torcida organizada. Não tivemos nenhum tipo de hostilidade a nenhum dirigente, como já foi feito, como já vimos, né, em outras eleições, todo mundo respeitando o direito do voto, respeitando o direito do acesso lá às urnas. O Osmar Cordeiro me informava que ao todo tivemos mais de 1.500 votos, porque o que foi anunciado foi somente os votos válidos, nulos e brancos foram excluídos, mas pouco mais de 1.500 sócios estiveram presentes na sede do Náutico para eleger o novo presidente para o biênio que vem à frente, com muitos desafios, em 2024-2025. A atitude do Alexandre Asfora também é digna de louvor, também é digna de apreço pelo fato de ter ido lá abraçar o seu oponente, desarmar oficialmente o palanque, de se colocar à disposição para ajudar o Náutico no que for possível e, evidentemente, no que ele puder. É claro que o Náutico tem grupos, o Náutico tem setores. Como diria o saudoso Pedro de Paula Barreto, ex-diretor do Clube Náutico Caparibe, um diretor histórico do Clube Náutico Caparibe, em certo momento de crises políticas nos aflitos, ele cunhou a seguinte frase: o Náutico tem mais alas do que uma escola de samba. A gente sabe que tem ala para tudo quanto é lado, mas a gente fica na torcida que tudo tenha tranquilidade, que tudo seja feito na paz. É óbvio que se porventura o resultado do campo não chegar logo, demorar, se o nome do treinador não agradar, críticas irão acontecer, o que é inerente, o que é natural. Mas é preciso ter calma, é preciso deixar a gestão começar a trabalhar, até você tomar pé de todos os aspectos, de todos os pontos. É muita coisa, né? Tem uma recuperação judicial em curso, tem uma SAF em curso e tem um time para contratar, treinador, comissão técnica e tantos outros profissionais. Então, de toda maneira, a gente espera que tenha um pouco mais de tranquilidade, se bem que, para fazer justiça, a eleição do Náutico foi uma das mais tranquilas dos últimos tempos. E isso foi muito bom, mesmo com a amargura de ter ficado na Série C ainda na primeira fase, que isso doeu, isso pesou no coração do torcedor do Clube Náutico Capibaribe, sem nenhuma dúvida, mas a gente renova a esperança, a gente renova a expectativa de um futuro melhor, porque o nosso torcedor merece, independente de camisa, que Pernambuco, pelo menos, reinicia a caminhada do protagonismo. Sem clube não há futebol. As últimas. Santa Cruz. Bruno Rodrigues é o novo presidente do Clube Coral para o próximo triênio 24-26. Sem clube não há futebol. Náutico. Dos 4.090 eleitores aptos a votar nas eleições alvirrubras, menos de 1.600 sócios compareceram no dia de ontem. Sem clube, não há futebol. Esporte! Esporte terá semana cheia de treinamentos para o jogo do próximo sábado, 17 horas no Barradão contra o Vitória. Para chegar ao acesso, vai precisar vencer as duas partidas. Vitória sábado e o último jogo na ilha contra o Sampaio. Sem clube não há futebol. Com os trabalhos técnicos de Wellington Ventura, nós estamos colocando um ponto final em Bola Centro com os campeões da bola. Tá chegando o momento lotérico, com a elegância do rádio do Nordeste, Zuca Show. E na sequência tem um bate-bola com André Luiz Cabral. Quem faz Pix sempre joga fácil. www.infinitybet.com. Faça seu jogo. Fácil Pneus. Tudo de pneus em um só lugar. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Você ouviu mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Momento lotérico com Zuca Show. Fala, Zuca! Boa tarde, amigos e ouvintes da Clube. Está no ar o Momento Lotérico, o seu informativo sobre loterias oficiais com responsabilidade. Nós vamos conferir os milhares que foram sorteados do primeiro ao quinto às 11 horas da manhã e às 12h40 de hoje, 13 de novembro de 2023, pela Loteria Popular, valendo para todo o estado de Pernambuco. No sorteio das 11 horas, o primeiro prêmio foi 7699, 7699, o segundo 9202, 9202, o terceiro 5561, 55621, o quarto 8102, 8102 e o quinto 3831 3831. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto às 11 horas da manhã pela Loteria Popular. Agora vamos conferir o sorteio das 12h40. Primeiro prêmio, 6430. Meia dúzia 4, 30. O segundo, 2763, 27. Meia dúzia 3. O terceiro, 2855, 28, 55. O quarto, 3706, 37, 06 dúzia. E o quinto, 6078, 6 dúzia 0, 78. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto, às 12h40 de hoje, pela Loteria Popular. Momento Lotérico, seu informativo sobre loterias, estará de volta logo mais a partir das 16h. Obrigado, minha gente. Até lá. Zuca Show, a voz da sorte. Você ouviu na Rádio Clube, Momento Lotérico com Zuca Show. ZYI 770, Rádio Clube AM, 720 kHz, Recife, Pernambuco, Brasil. Quem tem clube, tem tudo. Rádio Clube, bate bola. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Super Rádio Clube. Aqui começa a história da radiofonia esportiva brasileira. Começa agora. Bate bola. O seu debate preferido com os campeões da bola. Debatemos e discutimos todos os assuntos ligados ao mundo esportivo. As verdades, as mentiras, tudo o que acontece dentro e fora das quatro linhas do gramado. No Bate Bola da Clube. Os campeões da bola. Boa tarde, torcedor pentacampeão mundial, está no ar o Bate-Bola da Clube de Pernambuco. Chegamos à segunda-feira, 13 de novembro de 2023. Vamos debater as coisas do nosso futebol. Osmar Cordeiro, o que é que está lhe chamando a atenção nesta segunda-feira, Osmar? Boa tarde. Muito boa tarde para você, André. Boa tarde aos demais debatedores e os ouvintes da Clube. Bom, chama atenção uma segunda-feira onde temos novidades a respeito das presidências, né? Os Brunos, agora presidentes. O Bruno Becker, presidente do Náutico. O Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz. E toda essa situação do rubro-negro ainda vislumbrando esse acesso na reta final. Iranildo Silva, o que é que está lhe chamando a atenção nesta segunda-feira, Iranildo? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. O que me chama a atenção é esse empate do Botafogo com o Bragantino. Ou seja, eu acho que eu não volto a falar com meu primo antes do carnaval. Sem clube não há futebol. Tá certo, então, Iranildo Silva. Já estamos aqui na linha com o presidente eleito do Clube Náutico Capibaribe, Bruno Becker. Vamos conversar aqui com o presidente eleito nesse primeiro bloco. Presidente, inicialmente, parabéns pela sua eleição, não a sua, o seu grupo, os seus companheiros de chapa, companheiros de grupo político dentro do Clube Náutico Capibaribe, e quero dizer que uma coisa me animou muito para o futuro do Náutico, porque o futuro do Náutico bem, ou um bom futuro, é bom para todos, independentemente de torcida, independentemente de qualquer coisa. O conjunto do futebol de Pernambuco precisa que o Náutico vá bem. Então a gente teve um dia eleitoral tranquilo, uma querela aqui, uma querela ali, faz parte, isso aqui está errado, isso aqui não pode, isso aí é normal, né? Normal, mas tivemos muita tranquilidade, e o desfecho do domingo me animou mais ainda com a atitude do Alexandre Asfora, de ele mesmo desarmar o palanque e se colocar à disposição da gestão do Clube Náutico Capibaribe. Como começou o dia de Bruno Becker, presidente eleito do Náutico? Boa tarde, presidente. Parabéns mais uma vez. Boa tarde, André, Osmar, Iranildo, quem nos escuta, especialmente a torcida alvirrubra. O dia começou cedo, já com muito trabalho. Acabei de fazer uma reunião à tarde. Teremos mais duas, porque o calendário é curto, é apertado, o Náutico não pode parar e a gente tem que dar prosseguimento a todas essas pautas do clube. Muito importante o dia de ontem, André. E foi uma consequência do que vem sendo feito, do que vinha sendo feito durante a campanha. Uma campanha essencialmente propositiva, sem agressões pessoais, sem fulanizar. E isso reverberou no dia todo da eleição. Nós vimos um ambiente muito tranquilo. É óbvio que na eleição se tem um questionamento aqui, outro acolá, como você falou, coisas pontuais, mas que não deixou de lado esse clima de tranquilidade que transcorreu a eleição e posteriormente ao resultado. Esse clima permaneceu, esse espírito permaneceu, e é assim que tem que ser. Eu quero registrar, já registrei ontem e registro novamente, logo após o resultado, eu recebi um telefonema do atual presidente, Diógenes Braga, parabenizando e se colocando à disposição, ele e toda a diretoria, para fazer uma transição tranquila, também serena. A postura do Alexandre Asfora, também nesse sentido. E o momento é esse, André. O clube tem várias pautas que estão acima de qualquer gestão, que precisam ser conduzidas, continuar essa condução. E as outras pautas é sempre através de diálogo, construindo pontes, conversando. E eu acho que esse é o melhor caminho, aliás, esse é o único caminho para que o Náutico continue crescendo e alcance aí um outro patamar. Bruno, boa tarde. Osmar que está falando. Você chegou a falar ontem que hoje seria um dia de muito trabalho, já vislumbrando vice-presidências, para adotar um perfil do que você pretende, do que o Náutico precisa nessas vice-presidências para ter as definições, e até falou que deveria ter isso já acontecendo no mais tardar amanhã. O que é que já aconteceu perante a isso? Já começaram essas ideias perante o perfil do que você pretende ter para o seu grupo no aspecto geral? Já sim, essa reunião de agora há pouco, que terminou, foi justamente sobre esse tema. Profissionais contratados estarão à frente, ajudando nessa análise do perfil. Então a gente vai fazer algo extremamente técnico, entrevistando as pessoas para construir, continuar a construção desse projeto e saber o perfil adequado para cada pasta. Com muita tranquilidade. Eu sei que existe essa ansiedade em nomes, mas internamente está muito tranquilo. As pessoas estão conduzindo e participando desse processo sabem que vai ser tudo ao seu tempo, com muito critério, e ao longo da semana nós vamos começar a anunciar os nomes das vice-presidências, mas como eu disse, com muita tranquilidade e com muita convicção, não só minha, enquanto presidente eleito, mas de todos que estão participando do processo desde da montagem desse projeto. Iranildo Silva. Opa, Iranildo. Cheguei. Agora, Bruno, parabéns aí pela sua vitória no pleito do Clube Náutico Capibaribe ontem. E a minha pergunta é a seguinte: o time está em recuperação judicial. Processo da SAF, obviamente, que ele é um pouco mais lento, ele não é tão rápido assim. Isso vai levar de 6 a 8 meses para que o Náutico feche e concretize uma SAF. Mas você vai precisar de aporte financeiro, né? Agora tem que contratar treinador, comissão técnica, jogadores e os demais profissionais que tem para o Náutico. Como e que estratégia você vai usar para ter esse aporte financeiro antes de ingressar com a SAF? Primeiro, obrigado, Iranildo, pelas palavras. Então, a questão da SAF, ela corre em paralelo ao dia a dia do clube. Mas o que nós vamos fazer é tentar, obviamente, respeitando o debate interno do clube, os prazos estatutários, a Assembleia Geral, mas é tentar antecipar essa transição para a SAF. Isso eu acho imprescindível, e não somente do ponto de vista financeiro orçamentário do clube, mas quanto projeto desportivo. Em paralelo, o clube já tem expectativa de receita, que são as receitas ordinárias, são receitas que entram no cofre do clube ainda esse ano. Eu assumo a gestão a partir de janeiro, então tem que ser respeitado também, embora vai haver essa transição, mas tem que ser respeitado esse orçamento que já foi definido para 2022. Mas a gente já trabalha com receitas, que são receitas ordinárias do clube, que já dá para trabalhar esse início de ano, essa transição para a SAF. Agora, isso não quer dizer que nós não vamos buscar outras receitas. Parcerias, investimentos, o Náutico gastar melhor. E gastando melhor, sobra recurso para ser reinvestido e conseguir honrar todos esses compromissos, principalmente agora no início do ano, que é montagem de elenco, registro de atletas e outras despesas inerentes ao futebol. Gente, eu vou aproveitar a não presença da assessoria de imprensa e vou fazer duas perguntas em uma. Aliás, registrar aqui, parabenizar o Thiago e o Espósito pelo trabalho, pela relação que foi feita com a imprensa. Não sou eu só que estou falando, tá? São todos os companheiros estão elogiando a postura. Ontem, a condição que foi dada na cobertura lá na sede do Náutico, com muita tranquilidade, sem negócio de não ter que fazer um cadastro, tem que fazer um protocolo. Quem chegou para trabalhar, porque eu não acredito que ninguém de sã consciência ia sair de casa num domingo de folga para ir passar o dia numa eleição sem ser eleitor, sem ser candidato, não tinha razão, né? Então está todo mundo elogiando o trabalho do Thiago e do Espósito. Mas primeiro, não havia a possibilidade de uma antecipação da posse, porque uma coisa é a transição, outra coisa é sentar na cadeira e ter a caneta na mão. E outra, quem é que vai representar o Náutico hoje no Conselho Arbitral? Então, André, primeiro, muito bem lembrado por você o trabalho do Thiago, do Espósito. Eles vestiram a camisa e mais ainda, dá uma sinalização do que a gente quer para o clube em relação à transparência e comunicação com todos e também, não poderia ser diferente, com a imprensa. Então, importante seu registro, esse seu feedback. Em relação à questão da antecipação, isso já foi debatido no Conselho, André, quando dá a antecipação da eleição. Então, isso é uma matéria que já foi discutida, não cabe mais trazer esse tema à pauta, já ficou decidido isso. E aí, o que dá uma grande tranquilidade e torna isso, pelo menos para mim, indiferente, foi a sinalização do presidente Diógenes e toda a diretoria de que essa transição será feita da melhor forma possível. Então, não vai haver descontinuidade nem de projeto, nem interrupção de nada que a gente queira e já esteja programado para o ano que vem. Especificamente em relação ao arbitral hoje, o clube ele continua até 31 de dezembro sendo representado por Diógenes. Diógenes vai estar presente no arbitral, mas também estará presente a convite do próprio Diógenes. É bom frisar isso, o que mais uma vez mostra o clima e o espírito de todos. Então eu estarei presente junto com Diógenes lá, mas Diógenes é o representante do clube até 31 de dezembro. Osmar Cordeiro. E aí, Becker, você chegou a citar que precisa de uma assertividade maior em contratações, em futebol, precisa ter esse êxito nesse aspecto. E aí, visando isso, vocês vão levar um tempo para fazer as primeiras contratações, tanto treinador quanto executivo, ou pretendem já agir rápido? E se me permite uma segunda pergunta, no que foi colocado das propostas e das ideias desse período eleitoral, foram apresentados os seus projetos, os projetos da chapa do Alexandre Asfora. Algum da chapa dele, algum projeto que por ele foi apresentado, você pretende abraçar também no seu plano de governo? Então, começando pela última pergunta, eu confesso que eu estava muito preocupado na eleição com os nossos projetos, tá? Isso não quer dizer que qualquer outro projeto, independente de ter sido um projeto lançado por Asfora ou de qualquer outro alvirrubro, não será analisado. Tudo que for bom para o clube, que se encaixe no projeto que nós traçamos, que se encaixe nessas pautas estruturantes, o que eu posso garantir é que será, no mínimo, avaliado, estudado e conversado. Esse é um ponto. Desculpa, a primeira pergunta foi... A primeira pergunta foi em relação a executivo, treinador... das contratações, dos nomes. Isso. Veja, a gente tem que decidir isso num prazo curto, por conta do próprio calendário, mas decidir no prazo curto não significa que a gente vai decidir a qualquer custo. Então, a questão do executivo, que eu acho que é o primeiro nome, e depois, em seguida, do treinador, a gente colocou prazo interno, todo o grupo, que está ligado ao futebol, junto comigo, enquanto presidente, de até sexta-feira a gente ter esses dois nomes definidos. A questão dos atletas, por cautela e prudência, se deve escutar o executivo quando chegar, embora já se tenha vários nomes monitorados e conversados. Mas até a sexta-feira, acredito que os nomes do executivo e do treinador nessa ordem já estarão definidos e anunciados. E é claro que se falou muito do nome do Marcelo Cabo como possível treinador. É um nome que agrada ao menos o grupo? Veja, é um dos nomes, como vários outros que estão sendo trabalhados. A gente está analisando perfil. E quando se analisa perfil, a gente tem que colocar à mesa vários nomes. Tá? O que eu posso dizer hoje é que não existe hoje um nome que está na frente de outro. Todos estão sendo avaliados, estão no mesmo nível de avaliação. Iranildo Silva. A minha pergunta, Bruno, é em relação à sua eleição. Até ontem, você era oposição. A partir de hoje, você é situação. Como será, dentro do seu governo, esses dois anos, comandando o Clube Náutico Capibaribe, o seu relacionamento com a oposição? É para trazer para perto... é para ignorar, é para escutar e debater, porque é sempre importante ter o contraditório, né? Então eu não acredito que não vá haver. Então por isso que eu estou falando, qual será o seu relacionamento daqui para frente com a oposição? Veja, Iranildo, eu acho que o clube, eu falei isso ontem, o clube ele vem amadurecendo institucionalmente ao longo dos anos. E um desses amadurecimentos é em relação... a essa relação de quem era a situação, quem é a oposição e vice-versa. O mais importante nisso tudo é a instituição entender de que divergência, contraponto, sempre deve existir. Uma construção de clube bem feita, ela se dá através desses contrapontos. Não é de eu sou o presidente, eu sou a situação, eu sou o senhor da razão e vai ser assim. Não, é do diálogo. O presidente é um grande líder, tem que ser um grande líder desse processo do clube, de dialogar, de construir pontes. É natural que haja divergência, mas nessas divergências tem que se convergir para o bem do clube. Então eu vejo isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, porque eu acho que o Náutico hoje, institucionalmente, está amadurecido o suficiente para entender de que, independente de ser situação ou oposição, todos fazem parte do Náutico, então todos têm que ter voz e têm que participar do debate. Mais alguma pergunta, companheiros? Diga, Osmar. Só para finalizar, então, qual o objetivo ou a meta hoje, dá para dizer assim, o primeiro dia, seu como presidente do Náutico, talvez não oficialmente ainda, mas o primeiro dia, quando chegar em 2025, o final dessa gestão, quais os benefícios que você pretende ter conseguido conquistar para o Clube Náutico Capibaribe, quais as suas metas nessa gestão principais? Primeira meta, a principal do clube é a SAF, paralela à recuperação judicial, mas a SAF é a principal meta institucional do clube. É fazer isso, como eu disse, o quanto antes, mas respeitando todos os prazos, os debates, mas é a principal meta. E tornar um clube associativo forte, que entregue mais ao sócio, que cuide do seu patrimônio, que modernize o seu patrimônio, e que nós tenhamos, ao final de 2025, tanto uma gestão profissional no futebol, através da SAF, que isso é a realidade, isso vai existir, e que a gente também tenha uma gestão profissional no clube associativo, que entregue muito mais ao sócio do que o clube entregou historicamente. Danilo, da saideira, Irã, vá. Nossa, Iranildo Silva. Vamos lá, Eu quero desejar sorte ao Bruno Becker, porque não é fácil assumir um clube em recuperação judicial, ficar nessa expectativa por investidores. Então, não é fácil para você nem para ninguém. Na verdade, não é uma pergunta, né? Isso é uma visão minha. Eu quero que você, Bruno, faça com que o Clube Náutico Caparibe volte a ser o clube onde abraça a torcida de braços abertos, né? De uma forma geral, no recebimento, que o torcedor ele tem direito a vaiar, ele tem direito a aplaudir, ele paga um ingresso para ver o espetáculo e não sabe se vai sair de lá feliz ou não, mas que não divida a torcida, né? Eu estou fazendo isso alusivo a um outro presidente colega seu, que dividiu a torcida em partes, né? O que eu gosto é esse que apoia, aquele que vai é melhor ficar... Não. Para não dividir a torcida do Náutico, desejar sorte a você e que essa SAF chegue o mais rápido possível, porque assumir um clube hoje em Pernambuco... se você fosse meu amigo pessoal, particular, eu diria a você, Bruno, sai dessa, não vai não. Mas a gente não teve essa oportunidade, então força, sucesso e que seu grupo seja um grupo vencedor à frente do Náutico, Bruno. Eu agradeço, Danildo, é o desejo de todos nós que fazemos o Náutico, todos, sem exceção. Nós, em relação a isso que você falou da torcida, existe um projeto, uma pasta que vai ser criada de integridade social, que é fazer o clube mais inclusivo, que acolha o torcedor, independentemente de gênero, cor, raça, poder aquisitivo. É um clube inclusivo, um clube de todos. E vai existir uma diretoria específica para cuidar disso. Então, isso faz parte também do projeto. O Náutico tem e continuará tendo relevância social e precisa trazer todos para dentro. Presidente, um grande abraço e boa sorte, viu, presidente? Um abraço. Obrigado, André. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Muito bem. Vamos para o intervalo para a gente dar sequência aqui no Bate-Bola da Clube. Bate-Bola! Alô, dona Chiquinha! Atenção, seu Roberto! Vem aproveitar o programa Dívida Zero! É uma oportunidade única para ficar em dia com IPVA, ICMS, CD... Oxe, o governo tá dando até 100% de desconto em multas e juros dos impostos. Tem que aproveitar. Agora sim, o negócio tá diferente. Acesse cefaz.pe.gov.br. O Dívida Zero é só até 30 de novembro. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Mulher, tu não imagina. O Crédito Amigo tá com as menores taxas do Brasil. Cê vai crescer. E aparecer. O seu negócio vai. Com ele vai pagar devagarinho. Com as menores taxas você nunca tá sozinho. Sem burocracia, com facilidade. Esse é o Crédito Amigo, chega junto de verdade. Tu vai crescer com ele, vai pagar devagarinho. Com as menores taxas você nunca tá sozinho. Sem burocracia, com facilidade. Esse é o Crédito Amigo, chega junto de verdade. O Crédito Amigo te ajuda a decolar. Estamos com as menores taxas do Brasil. E se você tem alguma pendência, vem que a gente desenrola. Chama no zap 85 9973 0700. Crédito Amigo, Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. A vida tá melhorando em Pernambuco. Bolsa Família já subiu. 1.700.000 famílias beneficiadas aqui em Pernambuco. Minha Casa Minha Vida já subiu. Milhares de moradias entregues em 2023. E o preço do remédio já baixou. Até 90% de desconto no Farmácia Popular. De graça para quem já recebe o Bolsa Família. E pouco a pouco, Pernambuco e o Brasil seguem no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Nesta quinta-feira, tem confronto internacional no Som da Clube. Estádio Metropolitano de Barranquilla, Colômbia e Brasil, eliminatórias da Copa. Futebol campeão, Rádio Clube AM. A seleção canarinha buscando Brasil vencer mais uma vez nas eliminatórias. Rádio Clube. Nesta quinta-feira, direto de Barranquilla, na Colômbia, tem Colômbia e Brasil, às 21h. Sem clube não há futebol. Quem faz Pix sempre joga fácil. www.infinitybet.com. Faça seu jogo. Fácil Pneus. Tudo de pneus em um só lugar. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Quer receber notícias no seu celular e ficar sempre bem informado? Adicione o WhatsApp do Diário de Pernambuco e receba as principais notícias do dia gratuitamente. Mande mensagem para o nosso número e solicite já o seu cadastro. Telefone 819-9294-6830. Repetindo, 819-9294-6830. Não esqueça de armazenar este número no celular também. Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Rádio Clube, bate bola. André Luiz Cabral. Voltando no bate-bola da Clube de Pernambuco, aqui o Canhão do Nordeste. Thiago Silva, com os resultados de ontem na Série B, o Ceará bateu o Mirassol, o Novo Horizontino foi derrotado pelo Vitória. O Vitória já ocupou a sua vaga de acesso para a temporada que vem na elite do nosso futebol. E a apresentação do Sport na sexta-feira. Aí o povo quer saber de você, o Thiago Silva. O pulso ainda pulsa, Thiago? Ainda, André. Um abraço aos companheiros. Ainda pulsa porque ainda tem matemática para o Sport, né? O Sport pode chegar a 66 pontos. Mas assim, eu não vou mudar de opinião. O jogo do acesso do Sport era sexta passada. E o Sport desperdiçou. Empatou com o Atlético de Goiás. Era jogo para vencer. O Sport agora não depende mais de si, né? Porque mesmo vencendo as duas, se os resultados não colaborarem, o Sport pode chegar a 66 pontos e não subir. É provável subir com 66, é provável. Tem alguns jogos diretos, e aí deve subir com 66. Agora, vai ganhar as duas? Vai ganhar do Vitória lá em Salvador, no próximo sábado? Vitória é praticamente campeão. O Criciúma tem que ganhar as três, e tirar uma diferença de 9 gols. Vitória, para mim, é campeão, isso eu não tenho dúvida. Qual vai ser o foco do Vitória para o jogo de sábado? O Barradão deve estar cheio, né? Jogo de festa. Então, estádio cheio, não tem essa de jogador amenizar, campeão já. Acredito que vão jogar bem, vão buscar a vitória. Vão tentar representar a camisa da instituição desse último jogo, perante o torcedor em casa, o jogo da festa. Então, vai ser um jogo dificílimo para o Sport. Pode chegar lá e surpreender todo mundo e ganhar do Vitória? Pode. É o futebol. A gente menos espera, o Sport pode chegar e jogar tudo e ganhar. Mas se complicou. O jogo para vencer era esse, de sexta-feira. Deve chegar contra o Sampaio. Se ganhar do Vitória, chega vivíssimo, né? Mas se empatar ou perder, tchau. Vai chegar no último jogo praticamente fora. Fora já. Hoje tem 2 jogos, ou melhor, amanhã. Sport na torcida por zebras, que seria o ABC ganhar do Juventude, ou empatar, segurar o empate. Jogo em Natal, mas o ABC tá rebaixado e tá perdendo de todo mundo. Joga no Rei Pelé, agora não me pergunto por quê, que eu não sei não. Eita lá. Foi a correria. Pronto, o jogo é mando de campo do ABC, mas no Rei Pelé.